Aê, WS, chama o SAMU, Thanos tá chegando, vai todo mundo virar pó, estica um Paécio, sai correndo, filha da puta! Pã, pã, pã, pã, pã, pã, pã. Fala galera, estamos começando aqui mais um LocomoCast ao vivo. E antes de começar é bom a gente lembrar que amanhã, hoje vocês estão escutando esse cast num sábado dia 20, dia 30. Amanhã dia 31 de março. Quando o aviãozinho parar de estourar puta, essa porra. Nossa, mas como isso aprenda, Lazare? Estaremos no Ribeirão Anime Fest com a Nerd Cook. Vendendo vários doces gostosos e etc. Deliciosos. Então, se você é de Ribeirão Preto e tá dando rolê aí no Ribeirão Anime Fest e tal, dá um pulinho lá, vamos trocar ideia, vamos comprar cookies. Oh, é cookies bom, hein? Cookies é sempre bom. É, estaremos eu, o Rafael, a Jéssica, o T-Cast e o João. É. Exato. É, mas tudo tá com fedido, mano. Não, mentira. Mas tá certo. Ok. Mas enfim, vocês puderam perceber pela música do começo, né? A gente, tudo bem que a gente colocou a versão do MC Marra, ou MC Marra, não sei como vocês querem chamar. Melhor. Mas então vocês perceberam, e até pelo título, que eu coloquei Guerra Quase Infinita, afinal esse filme acaba esse arco. Putz. Entendeu? Putz. Ah, não, né? É que é mesmo? Urra. Mas enfim, estamos aqui na mesa eu, Rafael Tanicho, Pedro Tanicho, Suede, Oba, Outcast, oh, yeah. E por último e menos importante, o João. Tá, tá, tá, tá. Tá bom. Porra. Ok. Então, todo mundo sabe que tá pra vir aí o último filme que fecha um arco de 10 anos do MCU. Eu devo ter visto metade dos filmes só. Então, eu não vi alguns. Eu vi uns três. Vamos lá. Eu posso. O que você já viu, João? Eu vi todos, exceto o Capitão Marvel. Certo. O que você já viu, acho que é? Bom, tirando Capitão Marvel e Pantera Negra, acho que eu vi todos. Suede. Olha, tirando todos, eu vi Guerra Infinita e Thor. Caralho, Thor. Se ele falar o mundo Thor, sombrio, mano. Você está expulso dessa mesa. Qual? Thor, se você tá falar o mundo sombrio. Não, acho que foi o Ragnarok. Ah, Ragnarok. E vi o Homem de Ferro 1. É legal, cara, mas tudo bem. Homem de Ferro 1. E. Tá bom, tá bom. O que mais? Tá bom. Acho que só. Capitão América não vi. Mas tá aí uma coisa que a gente pode falar, né? O Pedro viu quais? Eu vi o primeiro Hulk no cinema. O do Edward Norton. Nossa. Bom pra caralho. Aliás, Hulk nunca teve nenhum filme, né? Não. Eu vi o Homem de Ferro 1 e 2. Eu vi todos os Capitão América, porque são os que são extremamente ligados com os Vingadores. Sim. Eu vi todos os Vingadores até agora. Eu vi o primeiro Thor, os dois Guardiões. Eu acho que é isso. Thor, assim, é que Thor... Ai, cara, Thor é um... caso complicado de se entender, né, cara? É, eu vi o primeiro, não senti a menor vontade de ver os outros. Os primeiros e segundos são bem pra baixo, mas aí o terceiro ele muda uma João pegada. Fala que acho o Ragnarok legal. É legal, cara. Eu gosto, cara. Eu acho que tipo, tem uma visão. Tipo, não acho que a visão certa é pro Thor, mas é uma visão legal pra um filme, saca? É, não Guardiões é Guardiões da Galaxiação do. Ah, verdade, eu vi os Guardiões. Mas então, os Guardiões da Galaxiação também é da Marvel. Visão, não é uma visão legal pra Thor, nem pra algo nórdico, muito menos pra algo chamado Ragnarok. Pois é. Não tem nenhum lobo arrancando a cabeça do Thor. Pelo menos o Midir destrói tudo no final. Não, mas não tem... É gracinha, gracinha, gracinha e fim do e Midir matando todo, destruindo tudo lá. É, e o fim do mundo. Zerinha, tipo, então é piada até os últimos 15 minutos. Tipo, ah, ha, ha, ha, ha, debiloide, de repente, putz, vai acabar tudo, vambora. Acabou. E daí eles pegam e entram naquela nave que vocês viram no começo do Guerra Infinita. Nossa, cara, eu fiquei de cara no cinema, velho. Mas calma. Ah, falando nisso, a gente vai dar spoiler pra caralho aqui, velho. Sei, mas porra, se não assistiu até agora e o próximo já vai sair, vai tomar no cu, só o Suede. Eu assisti essa semana. Por que você assistiu o Suede? Porque o Tony veio aqui pra assistir. Nossa senhora. Você é um gado. Mas enfim, essa semana eu tive uma séria conversa com o Suede. Sim. Daí depois da conversa séria, foi, e aí? Vou assistir alguma coisa? Vamos. Enfim, quais filmes vocês mais gostaram? Desde o começo do MCU? Todos. Deixa eu pensar aqui. Só vale lembrar que o Pedro falou do filme do Hulk, os filmes do Hulk do Edward Norton contam como MCU. Sim. São canônicos. Exatamente. Ele envelheceu. É, assim, os que eu mais gostei, o primeiro Homem de Ferro é bom pra caralho. Vingadores 1. Orra. O primeiro Vingadores é muito legal. Sim. O primeiro Capitão América me surpreendeu pra caralho, que eu achei que ia ser uma bosta completa e foi muito bom. Sabe o que é foda? Eu acho que os primeiros acabam sendo melhores Porque aquele negócio de porra, mano, olha, um eu, filme novidade, da... né? Exatamente. Eu acho Guardiões da Galáxia 2 mais da hora que o primeiro. Guardiões da Galáxia... Quê? Nem cara, fodendo. O 2 não é ruim, mas ele não é um filmaço, sabe? O primeiro é fantástico. O primeiro é da hora, o Guardiões. Aquela abertura do Chris Pratt dançando, e as músicas, pô. As músicas eu acho mó top. O Guardiões foi legal porque o... Caralho, o cara foi mandado embora, voltou, como que chama? James Gunn. Porque o James Gunn pode brincar para um cacete, né? Já sim, que, tipo, não é um... E a gente fala, ah, porque não é um quadrinho muito conhecido no Brasil. Na verdade, não era um quadrinho muito conhecido no mundo. Lugar nenhum. Exatamente, nem nos próprios Estados Unidos, cara. E tem o melhor personagem de todos, que é o Drax, que tem a capacidade de ficar invisível. Que, falando nisso, a única parte que realmente presta no 2 é o Drax ficando invisível. Que não é no 2. É, Vingadores, tá certo. O 2 não presta. O 2, o que que presta no 2? O Baby Groot é legal. A cena do Drax mina... conhecendo a inseta lá. Essa inseta asquerosa é minha nova amiga. Ah, isso é, o Drax é a única coisa que salva mesmo. Nossa, ele é foda. Mano, o Drax é igualzinho meu pai, velho. A gente teve um pequeno problema técnico aqui. Gente, a gente tá precisando de cabo USB, mini USB. Ah, quem tiver mini USB de boa qualidade, ou indica pra gente comprar, ou manda aí pra gente. Exatamente. Vai ficar muito feliz e vai garantir os próximos podcasts, porque se a gente não receber logo esses cabos, vai... a gente não sabe o que vai fazer. Exato. Vai acontecer um apocalipse. Isso vai dar BO. Mas enfim, gente. Tava falando do Suede, do Drax, do pai dele... É, tipo, com exceção das cicatrizes, né? Não, das porque cicatrizes aquilo que parece, dos músculos. Aquilo que parece tatuagem, a maior parte é cicatriz, né, cara? Sim. Aquela, nossa, é muito igual, o jeito idiota, babaca. É igual, é igual você. O Drax também, não, né? É babaca. Não, mas... ele é da hora, ele é... mano. Respeita o Drax. Ele é o melhor. Seu pai também é autista? É. Tipo isso. E o João é mais ainda que fica batendo no microfone. Ele é pra caralho. Mas enfim, assim, deixa eu ver. Seus favoritos? Ah, cara. O Homem de Ferro é foda, né, mano? O primeiro jeito, é mó da hora. O primeiro, o 2 já dá aquela caída brusca. O 3 eu nem vi. Eu gosto bastante da Era de Ultron, apesar de ser ruim. Então, não é ruim. Não é ruim. Vai tomar no seu cu. Aí que tá essa questão que eu detesto do pessoal de hoje em dia. Que, Era de Ultron é uma bosta. Eu assisti um filme ok. É que o pessoal não quer assumir que um filme pode ser ok. Ele tem que ser fantástico, sabe? Pô, eu gostei. Por que você não gostou, João? Sei lá, eu tava muito na vibe do primeiro. Eu, tipo, assisti o primeiro. Ah, vai tomar no seu cu. Assisti o primeiro antes de ir pro cinema e eu fui e falei, nossa. Eu tenho uma teoria boa, por que o pessoal não gosta? Porque ele tem mais cara de um filme do Capitão América novo. Sim. Do que um Vingadores. Sim. Eu acho engraçado o Capitão América enforcando o Ultron. Porque é ele não é um faz robô. Sentido nenhum. Mas assim, eu gostei. Basta, eu gosto muito do personagem do Ultron, né? Ele passa 5 minutos na internet e já quer destruir tudo. Então, cara, mas isso é muito real, cara. Eu fico 2 minutos no Twitter e fico com vontade de matar todo mundo. Exato, teve aquele bot que não sei que empresa americana colocou pra, tipo... Microsoft. É, a Microsoft colocou um bot no Twitter. É, a menininha lá que virou nazista. E aprender, né, como é ser um americano. Daí virou nazista, xenófoba e... racista pra caralho. É, e daí... porra, esse é o Tron, saca? Só que, tipo, a diferença é que o Tron é mais legal que esse povo. É, o Tron mata as pessoas. Exatamente. Ele tem um corpo de adamantium, ele, cara. Ele fala, eu prefiro não virar essa porra, não, então... corpo de adamantium? Vibrânio. Você falou adamante. Eu falei errado. É tosco. Mas enfim, carai. Cara, eu gosto muito do personagem do Ultron. E a gente, nesse filme, a gente teve a criação de um personagem muito foda. Sim. Visão. Visão. Visão é top, Visão, mano. Ele, top. Ele cozinha fazendo, usando papo. Mas nesse filme, o personagem mais foda que eu vi foi o Gavião Arqueiro. Eu gosto do Gavião Arqueiro. Ele chega no véio. Você tá insegura, você tem poder pra caralho. Os caras tão tudo lá dando porrada nos bichos. Eu tenho uma vareta com uma corda. É verdade, né? Mas agora ele vai ser o Ronin, né? Vai. Agora ele tá com espada e tá sangue nos olhos, cara. Tá. Aliás, agora, a filha dele é a Hannah Baker, né, cara? É, só que eu tô achando que aí você já entra em teoria. E tipo assim, aquelas ceninhas que aparecem com ele com a filha dele lá, tô achando que aquilo é tudo flashback, que a filha dele também tá morta. Eu tô achando que nem vai ter no filme. Não, eu acho que é flashback. Mas assim, a filha dele vai ser importante pra nova saga da Marvel no cinema. Por quê? Porque ela vai assumir o posto dele. Sabe o que eu acho, na verdade, desse novo filme baseado no trailer? Que a gente não viu nenhuma cena que vai ter no filme. Não, eles assumiram que eles inventaram um monte de cena. Inventaram um monte de cena e o que foi de cena de verdade é tipo, máximo 20 minutos do filme. Não, e eles... aliás, tiraram dos primeiros 20 minutos de filme. É louco que tem a cena do Homem-Formiga pulando pro cu do Thanos, né? Mano, a gente tá falando de um filme que vai ter 3 horas de duração. Delícia, vai ser legal assistir. Porra! Pra caralho, esse eu quero ver no IMAX. Eu vou levar uma garrafa de 2 litros de coca e uma garrafa de 2 litros vazia. Ok. Ok. Enfim, quais os filmes favoritos? Vamos continuando. O meu é Guardiões da Galáxia. Guardiões da Galáxia é muito que bom. Assisti, é divertido. O Guardiões é bom pra caralho. O legal é que demais, assim, o Swed é, ele é tão por fora da parada que a gente tava assistindo. Ele virou. Nesse tem o Flash. Caralho, isso é. Esse jeito ele falou, tem, mano, é mó da hora. Você, fala, não, daqui a pouco aparece o Rorschach, pera aí. E assim, por mais que o meu segundo personagem favorito da DC seja o Flash, não tinha o Flash, tá? Poxa, eu sou muito inteirado. Essa não é minha parte de nerdice. O rápido da Marvel é o Mercúrio. Que tá morto, ele é tão rápido que ele não desvia de balas. Exato, e que tem aquela parte. Ah, mas se ele tiver distraído, tá ligado? Assim, mas eu, tipo, Flash. No caso, tava. As balas agem na trairagem, pô. Assim, eu achei bem. Essa cena realmente bem. Sim, mas vamos aceitar que ele tava distraído. Mas não estraga lá, o filme, sabe? Exatamente. Muita gente fala, não, porque isso aí estragou o filme inteiro. Véi, se uma cena estragou o filme inteiro pra você, você é um otário. E outra, eu acho. Acho esse cara muito melhor como Mercúrio do que o cara do American Horror Story lá. Eu acho ele melhor. O do X-Men? É. Eu acho mais da hora. Eu gosto dele. Que assim, a o cena... é do X-Men? A só cena porque do... tem o cabelo igual o seu, só que prata, pô. Não, é por causa que eu gosto das montagens em câmera lenta. Não, na verdade ele não gosta do cara, ele gostou das cenas que ele efeitos, aparece. Exato. Ou seja, você podia pegar o Jack Black pra fazer aquilo e ia ficar legal. É, realmente. Ia ficar muito bom, mano. Não, e tem uma página, né? Todo dia o Mercúrio correndo com uma música sim, diferente. Sim, é sim. Muito boa. Colocaram o DR uma vez. Colocaram o DR. Nossa, é muito bom, mano. É muito bom. Tosse. Mas enfim. Tá vendo essa porra? Sim. Tosse. Eu gostei do Soldado Invernal. Nossa, verdade, Soldado Invernal. Mas Guerra Civil também foi bacana. Apesar que, né? Deixa pedaços. Guerra Civil foi uma desculpa escrota, a Guerra Civil que aconteceu ali, né? A Guerra Civil, né? Esse filme aí tá bem mais com cara de Vingadores do que de Capitão América. Sim, sim. Eu acho que trocaram, né? O Tron deveria ser Capitão América. Sim, pra caralho. Eu acho que a parte que eu menos gosto de Guerra Civil é o vilão que aparece no final. Eu acho ele bem, bem, sei lá. Putz, não precisava, né? Assim, na verdade, se você for pensar bem, aquele filme inteiro não precisava. Então, só foi legal porque aí a gente teve a introdução do Spider também. E a redenção do Buck, de certa forma. A redenção do Buck. Mas assim. Fácil. A Guerra Civil aconteceu por causa do Buck, gente. Foi um pretexto muito bosta. Nossa. Pra ter uma briga entre todo mas, mundo. Tipo assim, e o Buck, gente? É o Soldado Invernal. Tipo assim, eu acho que assim... A gente teve antes, na Era de Ultron, a destruição de Sokovia. Sim. E daí começa o Guerra Civil falando do Tratado de Sokovia, mas do nada vira Bucky, Bucky, Bucky, Bucky, Bucky até sim. O final. Teve tantos motivos. Nossa. Bons pra começar uma discussão entre eles. Exato. Principalmente essa questão ideológica entre o Capitão América e o Homem de Ferro. Sim, pra mas caralho. Eles não precisavam ter colocado o Bucky, sabe? Você sabe que nos quadrinhos já tem a Guerra Civil 2. Sim, que é da Capitã Marvel. E no final da Guerra Civil 2, o Steve Rogers se revela como... da Hydra. Nossa, general verdade, Hydra, eu vi cara. Essa fita, mano. Ora, então, caralho. Agora no último filme dos Vingadores, o nego vai dar um final digno pro Steve Rogers e não vai transformar ele em Hydra. Mas na verdade depois, assim, eu não vou traçar nenhum paralelo porque eu já fiz isso demais nos últimos casts, mas parece muito alguém, a Marvel pareceu muito alguém que toma uma decisão e depois que vê que o pessoal não aceita muito bem, volta atrás. Como assim? Tem algumas pessoas porque assim. Essa questão do Capitão América da Hydra, eles voltaram atrás depois. Eles, não, porque não era o Capitão América, era um Skrull, se não me engano. Ah, sim, sim, sim. Mas porra, é muito bom. Eu vi o... Eu li o Guerra Civil 2 e é da hora pra eu caralho. Eu só li o primeiro. Porra, e o Stark vai pro caralho. Enfim, gente. Bom, hein? Guerra Infinita. A gente chega nesse ponto. Eu acho que... Peraí, vocês querem falar... Filme favorito, acho que é assim. Na verdade, né? Cara, eu vou de Iron Man também, porque puta merda, cara. Porque toca Ozzy, né? É, toca o osso. Foi a primeira vez que teve um filme realmente que você pensou, caralho, isso é um filme de herói. Exatamente. Porque o que eu tinha visto antes era os filmes do Hulk lá. E X-Men também. É, né? Daí assim, apareceu o Iron Man, eu fiquei, quê? Como assim, velho? Pode isso? E uma coisa que eu conversei aqui com pode. O Pedro... Mas pode fazer filme bom? Pode. Nossa. E uma coisa que eu conversei com o Pedro é que, tipo, o primeiro X-Men a gente até aceitou. Porque era a primeira vez que você tava vendo um filme, porra, o Wolverine, tá sim, ligado? Tudo bem que ele não tá de colã amarelo. É, a referência que a gente tinha de X-Men até então era o desenho que passava na Globo. Sim. E os jogos da Marvel vs Street Fighter, essas coisas. Aí quando a gente vê na tela o X-Men, na hora eu pensei, putz, que Wolverine mais secão, né? Sim, é, exato, exato. Como é que eu Aí depois o desenvolvimento do Hugh Jackman como Wolverine. Nossa, é incrível, como é que é o nome da mina que atravessa a parede lá mesmo? Uau. Ah, que atravessa a parede. Não, caralho. Não. A Jean Grey não é aquela de vermelho que corre rapidinho, não, tá? Não, tá. Aquela que atravessa a parede lá, que é mó bonita. Aquela atriz que é mó da hora. Ah, Lince Negra, alguma coisa assim. Não, cara. Esquece. Foda-se. Ok. Ela atravessa a parede. Sasha Grey. Não, Sasha Grey atravessa outras coisas. Enfim, antes de falar dos Vingadores, do Guerra Infinita, eu queria tirar uma dúvida, que eu sei que é idiota. Não, eu sei que é bem idiota. Superman é DC, tá? É bem idiota, eu sei que é bem idiota. Pode falar. Mas essa vez, não sei. Aquaman é da DC. Pode falar, pode falar. O Shazam também é da DC. Palmeiras não é herói, tá? O Mestre Kung Fu era Marvel. Isso é sério? É sério. Tá. É uma dúvida bem idiota, porque eu tenho a uns quadrinhos guardados. A Turma da Mônica guardados, não é da Marvel. Eu tenho uns quadrinhos guardados que tinha, tipo, uma outra liga que é um paralelo também. Martelo? Que é tipo o Capitão Americano, não é Capitão... Então... O que é isso? É que, na verdade, tem os Vingadores... Tem os Vingadores, tem os Novos Vingadores, tem os Vingadores da puta que pariu. Tem Vingador pra cacete, na verdade. Porque Vingança é bom, então tem que ter muito Vingador. Se você for pensar em todos os times que tem da Marvel, você tem time pra caralho. Você tem X-Men, né? Você tem Quarteto Fantástico, X-Force. Até o Homem-Aranha foi do Quarteto Fantástico. Mais recentemente, aí por causa da Fox, você tem os Inumanos. Os Inumanos. Bom, hein? Ah, mas na verdade não é por causa da Fox, né? Sempre teve, na verdade. Não, mas eles caíram em cima depois da Fox. É, que a Fox não queria devolver os direitos do X-Men. Ele fala, tá bom. Fechou. Então vamos fazer o seguinte: chega de quadrinho do X-Men, chega de quadrinho do Quarteto Fantástico. Olha aí no Manos aí, gente. Não, o Quarteto foi mais por causa de vergonha, né? Do que. Ô, Suede, os mutantes que passavam na Record no X-Men, tá? Tá. Não. Eu tenho um quadrinho do Homem-Aranha versus o Conan, tá ligado? Ah, mas essas não contam. Eu tenho o um quadrinho do Batman versus Alien. É, caralho. Então tem o Batman versus Predador também. Então. Crossover nos quadrinhos é o que não falta. E teve quadrinho, crossover pra cacete no DC e Marvel também. Sim. Mas enfim, aliás, teve... Por isso que é difícil de entender. Eu não sei se você... Ah, é por isso mesmo. É por essa razão. Não sei se você tá ligado, o Darkseid já usou a Manopla do Infinito. Sim, sim. Já vi essa coisa. Oh. Mas ela não funcionou. Mas foi na época que o Thanos foi preso porque tava no helicóptero lá. Não, mas ela não funcionou. Não, o Thanos sendo escoltado por uma viatura com da polícia. Com a manopla do infinito na mão. E algemado. Nossa senhora, cara, que lindo. Eu não tô ligado disso. O João resolve falar alto só de vez em quando. Não, foda-se, deixa o João. Mas enfim, aqui ele vai estourando o microfone. Mas enfim, spoiler de o Darkseid já usou a manopla do infinito. Só que, como ele estava num universo que pertencia a DC, não funciona. Não funciona. Nossa, mano, que doido, velho. Pra ir mais além, o Doutor Destino, inimigo do Quarteto Fantástico, o Doutor Destino, Doutor você deve Destino conhecer, quem porra. É. Eu sei quem é. Ele já usou duas manoplas. Duas do infinito? É. Porra! Ele pegou a manopla do Thanos e tinha a manopla de uma outra dimensão. O cara é bom. Puta, o cara é bom demais. Bom, gente, vocês viram que a gente deu mais uma parada, porque problemas técnicos novamente, cortou do nada e, enfim, doem cabos pra gente. O que você ia falar, Pedro? Eu falo que quem vai ser pica mesmo vai ser quem vai usar 5 luvas, uma em cada mão, uma em cada pé e uma no pau. É. Esse é literalmente pica, né? Se ele conseguir estralar os dedos do pau, eu vou ficar muito impressionado. Mano, zerou o Nicolas. Ué, e se for o Edward Penishand? Ah, não, é que ele só tem uma rola em cada mão. Exato, tá certo. Mas... Nossa, velho, eu tava parando pra pensar, cara. Que bizarro, mano. Você nunca viu o Edward Penishand? Eu vi, mano, e eu tava imaginando ele com a manopla. Nossa, velho. Nossa. Mão de pinto com a manopla. Mas enfim, ó. É... Então a gente teve vários heróis, inclusive o Tony Stark já usou o... Caralho, como que chama? O Ultron já usou. Eu vou fazer um comentário. Pra... Se você fosse enfrentar o Edward Penis Hands com a manopla do infinito, era só deixar ele excitado que ele não consegue instalar os dedos. É verdade. É verdade. Então. Ou ele consegue instalar o pau duro. Que... Ok. Enfim, tá ficando bizarro. Aí... O Iron Man já usou... Como que chama o marido da Senhora Invisível? O... Dr. Manhattan? Que... Não, desculpa. Quarteto Fantástico, tá? Desculpa, Quarteto Fantástico. Por um lado é engraçado, não, mas desculpa, o nome dele usou também, foi um comediante. Tá, não, pera aí, eu não lembro o nome. É o Senhor Elástico lá. O Homem Elástico. Senhor Fantástico, caralho. Senhor Fantástico. Ele também já usou a manopla. Então, o Dr. Manhattan na cabeça. O Ultron já usou. E ele tentou, usando manopla, destruir as joias do infinito, só que as joias não se destroem usando o poder delas nelas mesmo. Porque as joias também são criadas por seres pandimensionais, exato, né? São seres da fundação do universo, o Senhor do Tempo, a Morte. Ah, Suede, tem um grupo, você falou lá desse grupo aí, XPTO, tem os Illuminati. São super-heróis? Tem os Illuminati e os globalistas. É o Dr. Estranho. O Doutor Estranho já fez parte dos Illuminati. O Senhor Fantástico, o Tony Stark e o... Não, Sérgio, Capitão Planeta não é da Marvel. Aquele cara lá do fundo do mar, lá, como é o nome dele? Lá? Aquaman? Caralho, o Lula Molusco, caralho. O Lula Molusco é da Marvel. Não, lembrei agora. É o Doutor Estranho, o Tony Stark, o Senhor Fantástico e o Bob Esponja. É, ok. Enfim, com 20 minutos de sketch, a gente chega... Em Guerra Infinita. Porra, o filme começa já te fodendo. Nossa, demais. Com toda a alegria que você teve em Thor Ragnarok. Ele já vai mata pro seu... o Loki, gente. Mas nossa, já começa com o meu cu com areia já. E assim, eu não sei vocês, eu não tomei nenhum spoiler antes de assistir. Eu tomei. Eu tomei, mas eu não ligo até mais. Nesse aí eu tomei, só que o único que eu lembrei que morria era o Homem-Aranha. O resto eu não lembrava de nenhum. Eu também. Mas eu não tomei spoiler de nenhum. E daí eu fiquei assistindo. Só bala, e daí quando eu vi, caralho, mano. O Loki, velho. Eu fiquei muito chateado, cara. E a forma, né? Sim. Ele cai sangrando pelo zóio, né? Azul. Ele cai azul. Pariu, mano. A Disney botando sangue nos filmes, então, já viu? E outra, né? O Thanos falando é imortal. Você tem que escolher melhor suas palavras. Parça. Caralho, mano. Aí, só vai lá. E o pior, né? O Thanos segura ele com dois dedos. Sim, não precisa de muito mais coisa. Também os dedos dele dá dois Rafael, porra. Olô! Não é tão grande assim, não. Olô! Olha que engraçado. Eu não posso fazer piada com o Outcast, porque senão lá o cara é racista, tá ligado? Ah, sim, mas é tudo bem, né? Ô, louco, vai virar uma linda borboleta. Enfim. Ele pode emagrecer, e você? Ó o foco. Aí... O que eu gostei do Guerra Infinita é que eles souberam dividir o filme... Em seus heróis, no protagonismo de cada herói. Núcleos, e né? Mantendo a característica de cada grupo. Sim. Sim. Quando entra o Guardiões da Galáxia, tipo, eles na nave, lá, musiquinha, pá. Aquele clima descontraído e tal. Exatamente. O Thor já começa aquele negócio mais fudido. O Thor já não vê no Drax porque ele tava invisível. Exatamente. Mas sabe um bagulho que eu... Uma reclamação que eu tenho dessa porra aí, que é um ponto muito mal aproveitado. Por que caralhos deram pro Buck um braço feito de vibranium caralho 4 pra depois ele sair atirando nos bichos? Ele não usou aquela porra em momento algum, cara. Isso é verdade. Isso é de fato. Arrancava verdade. A perna da menina do Planeta Terror, botava verdade. No lugar do braço dele verdade, e ele saía atirando. Verdade. E outra, Wakanda é o país que tem mais tecnologia do universo. Pois é, e ele dava com o país mais rico do universo. Podia dar um braço tipo do Stark pro Buck, tá ligado? Uhum. Tipo do Rick, né? Exatamente, e não deu um braço. Sei lá, ele tá sentindo falta de bater uma punheta, porque ele conseguia atirar com a mão esquerda, sabe? Não, então, na real eles podiam não dar um braço, dar só uma metralhadora que ele seguraria com um braço a la Arnold Schwarzenegger, a la Rambo, aliás. Nossa, e sairia atirando, porra, foda-se. Tem a ver com equilíbrio também, né? Ah, velho, depois de uns meses sem braço, você com certeza se acostuma. Sim. Mano, o cara tava... Naquele momento, ele tava erguendo um bagulho de feno, se eu não me engano. com um braço só. Então ele ficou tempo para caralho erguendo o feno, velho, com o braço. Você acha que ele não... E aí pensa o seguinte, ele conseguiu se equilibrar com um braço só e tal. Aí não, vamos entrar numa batalha muito fodida daqui a 5 minutos. Bota essa merda pesada no seu corpo e se fode pra aprender a se equilibrar de novo, otário. É, isso aí. Mas enfim... Pô, pulamos uma parte que é importante no filme, calma. Cara. Tô nem aí. O Thanos sai no soco com o Hulk, o feiticeiro lá manda o Hulk pra terra. E aí tem uma cena que na verdade no quadrinho acontece com o Surfista Prateado. Sim, o Thanos is coming. E aí tem um outro probleminha também. Que o Banner fala que quando ele é o Hulk, ele não tem as memórias quando ele volta a ser o Banner. É como se fossem realmente personalidades que uma desliga quando entra na outra. Como que ele lembra do Thanos? Então, é uma teoria. Talvez choque traumático, não sei. Não, é uma teoria. Quando ele tava no... Caralho, naquele planeta que ele saiu no soco com o Thor, no Ragnarok. Planeta bosta. Enfim, o planeta lá do colecionador, né? É, quando ele tava lá naquele planeta... Não, não é do colecionador, mas enfim. Quando ele tava naquele planeta, ele ficou muito tempo como Hulk. Mas, tipo, é para caralho muito como tempo Hulk. Mesmo. Ele não se transformava em Bruce Banner. Então eu acho, e tipo, isso pode fazer com que a gente creia ainda mais na teoria do Professor Hulk no próximo filme, que ele já começou a se conciliar com o Hulk ali. Então pode ser que eles estavam mantendo esse laço. Eles começaram um bromance. Exatamente, exatamente. E aí a gente pode acreditar que... Um sabe o que o outro sente. Tanto que ele fica conversando com o Hulk então, o tempo inteiro. Então, era isso inteiro. Que eu ia falar. Verdade. O Hulk falando não. Exato. Não porque... Então, o Hulk, ele sabe. Eu acho que forçaram muitas vezes esse não do Hulk. Virou meio chacota. Inclusive, fizeram uma piada com falha de ereção nessa parte. Nossa. Tipo, eu tô nervoso, peraí. Não fica olhando não, sabe? Que eu não consigo. Caralho. Mas eu acho que forçaram bastante nessa parte aí. É desnecessário. Mas enfim, daí a gente tem aquela cena bacana do Peter dormindo no ônibus da escola. Sim. E os pelinhos... Nossa, da hora. Que não é CG. E o melhor é que ele vira pro maluco e fala... É, sopraram no ouvido dele. Pegaram alguém pra dar uma sopradinha no ouvido dele, aí o bracinho dele arrepiou. É sério? É sério. É. Mas enfim, aí o que acontece? Ele vira pro gordinho amigo dele. Ah, viu? Eu preciso que você distraia eles. Criou o gordinho mó feliz. Mas vai morrer! Caralho, a Terra tá sendo invadida! Tipo, que distração! Porra! Funcionou, pô! Funcionou pra caralho! Funcionou! E daí vai lá, tá, os caras tão tentando pegar a pedra do tempo do Doutor Estranho. Eles entram naquela nave rosquinha. E aí a gente vê pela primeira vez o Aranha de Ferro. Sim, doido pra caralho! Nossa, muito bom, velho! Muito bom! Bom para cacete! Nossa. E quero muito que apareça nos próximos filmes. Porque assim, é um puto uniforme da hora. Ele morreu. Mais um probleminha desse filme. O Tony Stark fez essa armadura pro Peter Parker e depois abriu um paraquedas pra mandar ele pra casa. Por que ele não usou os foguetinhos igual ele tem? É porque isso daí não é habilidade alto, de aranha. Né? É. O paraquedas é. Claro, faz um paraquedas de teia. É de Homem-Aranha. Não é Homem-Aranha que voa. Não, mas aí poderia. Homem-Aranha foguete. Mas o foguetinho poderia ser do Aranha de Ferro. Podia. Mas. Então, olha só. Vamos aceitar. Mas é que tá, a própria armadura se prende na nave depois. Tanto que o Peter falou, porque a armadura prendeu. Pode ser uma desculpa que ele deu também, lógico. É óbvio, né? É adolescente, ele inventa desculpa pra caralho. E as referências do Peter Parker. É muito porra, bom. Então, você assistiu Alien? Eu tenho um plano, eu vi no filme Alien, tá ligado? E daí na hora que ele tá conversando lá, ele, o Doutor Estranho e o Peter Parker, e o Tony Stark... A gente não tem nada, mas o garoto viu um filme. Tá ligado? É muito bom. É muito bom, cara. E porra, com certeza, quem... Ó, saudosistas de Tobey Maguire vão tomar nos seus cu, cara. Nossa, Tobey Maguire nunca me desceu como Homem-Aranha. Então, eu achava que a única coisa que estragava os filmes... coisa que estragava os filmes do Homem-Aranha era o Tobey Maguire. Exato, então, gente, que sente saudade do Tobey Maguire. O João tá ficando muito quieto. O João, você tá boladaço, né? Eu achei legal os filmes. Ele tá com saudade do Miranha Emo. Não, os filmes são legais, é legal. Enquanto ele tá usando a roupa. É. Porque você não vê que é o Tobey Maguire. É, porque ele não é adolescentão, né? E, não é brincalhão. Eu vou além aqui. É legal porque você não tem um parâmetro. É. É a primeira vez que tem um filme do Homem-Aranha, então você não tem, sim, um parâmetro pra definir. O Andrew Garfield eu achei melhor que o Tobey Maguire. Porra, mas agora o Tom Holland, puta que pariu. Bem melhor, é o Peter Parker. Uhum. Eu gosto do Andrew Garfield, mas tipo assim, ele é um puta Homem-Aranha num filme muito ruim. E o Tobey Maguire? Ele é um puta Homem-Aranha num filme muito bom. Nossa, caralho, vai tomar no seu cu. Corta o João aí, corta. Que pariu, a vontade é essa, mas enfim. Aí beleza, aí corta pros Guardiões, aquela coisa feliz. E daí eles trombam com o Thor, literalmente trombam com o Thor, né? Sim. Que eles vão atrás de um chamado de socorro. E daí trocando ideia, a cena do Star-Lord sentindo ciúmes do Thor, né? E usando a voz pra falar, mas, pro assim, Thor. É muito compreensível que a Gamora tá vendo ele e tipo, na hora que ela pega o braço dele e começa a passar a mão assim. O pensamento que eu tenho, pelo menos, é tipo, é que ela sabia quem tinha feito aquilo, tá ligado? Talvez. Ou talvez, porra, isso é um deus. É que no até então não sabia que era um deus, né? Ah, mas talvez ela soubesse. Foi quando eu tava desmaiado. Mas enfim, daí tem a decisão de ir, de metade da equipe ir atrás de uma nova arma, do Stormbreaker. E o Rocket ficar pra trás. Não, o Rocket vai junto. Ah, é, tá certo. Ele vai, ele e o Groot. O que você jogou, mano? Não, tô comendo. Ok, desculpa aí. Legenda comendo. E o resto da equipe vai atrás do Thanos, atrás do colecionador. E aí a gente tem dois momentos aí. O Thor fazendo a estrela voltar a funcionar. Que é doido, muito. Nossa, bom. Essa cena, puta, é do caralho, velho. E o anão, na hora que ele fala, não, porque a gente tem que ir, os anões e tal. E você fica, né, porra, anão, né. Na hora que você vê o anão, fica, mano, anão, né? Não, sabe o que é o pior de tudo? É o Peter Dinklage, que é um anão de verdade, uhum, que ele é o anão do Game of Thrones. É o anão mais da hora que tem. É um puta de um ator fodido e fizeram um anão gigante. Exato. Isso é muito sensacional, velho. Daí na hora que você vê, porra, mano. E aí tem um povo, ah, mas o Groot conseguiu erguer o machado. Não tava pronto ainda aquela porra, caralho. Pois é. Ele é uma árvore. Não, ó, primeiro, não tava pronto. Segundo, a partir do momento que ele virou o cabo daquilo, ele faz parte daquilo. Sim. Exato. Então ele poderia erguer de boa aquela porra. O machado se erguer, né? O martelo do Thor não voltava sozinho? Então. Ah, não, mas voltava depois que o Stark fez um berego dego lá, se eu não me engano. Não. Isso mostra no... Ah, não lembro. Não, desde o primeiro Thor voltava. Esse é o escudo do Capitão América. Isso, verdade. Mas enfim, aí... Pera que eu ia falar do... Ah, tá. E o que é feito lá e tal, pelos deuses... É o martelo. Aí o martelo, beleza. O Groot não vai erguer o martelo. E aí me faz lembrar da cena... Do elevador? O Tron... Será que é no Tron? É, do Capitão América. Que eles estão na sala ali do Stark, aí vendo quem consegue erguer o Tron. O Tron. Aquela cena. Nossa, muito boa, cara. Muito bom. Depois que o Thor dá uma mexidinha, né? Verdade, você não viu assim. Eu não vi isso. O martelo tava lá em cima da mesa e os caras, tá. Tipo uma festinha, sabe? Nego bebendo, musiquinha e tal. E todo mundo tentando levantar o martelo. O Stark e o Rhodes, que é o patriota, tá ligado? Os dois com a luva da armadura com foguetinho pra tentar puxar, tá ligado? Aí o Capitão América vai lá, pega, dá uma mexidinha no martelo. De um milímetro assim. Aí o Thor faz uma cara de cu. Nossa, o Thor tá com um puta sorriso, ele fecha na hora, tá ligado? Só que daí tem um momento que tem o Visão. É. O Visão ergue, né? E o Visão pega o martelo de boa, tá ligado? Começa a jogar pra cima, saca? Eu acho que eu vi isso. De onde que é isso? Acho que só vi essa cena. Era o Tron. Eu só vi essa cena. Mas por que o Visão consegue? Por causa da pedra? É um robô. É tipo um elevador levantando uma martelo. Eu acho que deve ser por causa da pedra. Eu acho que é um poder pra ele. É um merecimento aí. Porque assim, o Visão é a parte boa do Ultron, basicamente. É, ele sabe fazer páprica. Exato. É, mas na verdade eu acho que é mais a questão da pedra. Porque você vê, por exemplo, no Guardiões da Galáxia, o Chris Pratt só consegue segurar a pedra porque ele é filho de um deus. Porque ele é um bagulho monstruoso. É. E o Visão, ele é uma pedra. Sim. Então ele consegue, ele tem poder pra caralho pra levantar aquela porra. Ele é realmente uma pedra. Principalmente a gente vê isso quando ele tenta fazer alguma coisa contra o Thanos. quê? O João tá afim de gravar hoje, ele só fica fazendo piada. Vamos lá. Me fala, peraí, antes, já que chegou no Visão, qual é o poder do Visão? Eu não sei. Ele solta um raio pela pedra. Cara, ele basicamente é um super-herói no estilo mais clássico. Voa, solta raio. Ele é o Superman. Ele tem super força. É basicamente, ele é literalmente o Superman, porque só ele também que é de aço. Não é chato, mas né? Claro, assim, ele tem uma super inteligência, porque é isso, ele é a mistura do Stark, do Bruce Banner, do Ultron e do Jarvis e da Pedra da Mente. É, ele é o Ultron, na verdade, porque o Ultron é a junção das inteligências todas, né? Então ele é super inteligente e é um Superman. Mas ele é legal. Exato. E ele solta rainho pela pedra, maluco. O João, ele realmente não quer gravar hoje. Ele só tá fazendo um comentário bosta e piadinha, cara. Mas isso não foi uma piada. Mas enfim, prosseguindo. É verdade mesmo, ele solta. Daí ele faz o martelo e tal. Enquanto isso, a cena da Gamora enfiando a faca no Thanos. Sim. E daí, de repente, aquela cidade do colecionador começa a virar tudo chama. É, aí a gente vê também que o Thanos tem fixação por bolinhas, né? Porque ele transforma a faca em bolinha, a arma do Chris Pratt atira bolinhas. Não, mas aí é os irmãos lá que dirigem o filme que tem essa fixação, né? Pode ser também. Porque ele transforma a ETzinha lá em serpentina e o Drax em cubos. Sim. Eu acho que isso tem muito a ver com a alegoria de onde eles estavam, né? O colecionador, sim, aquela coisa. E aí é feita a promessa. Que a Gamora. Ah. O Gamora faz o Star-Lord prometer. Caso o Thanos pegasse ela, era pra ele matar ela. Era pra ele dar um pipoquinho nela. E daí ele não consegue. Pois é, né? Ela morre de qualquer jeito. Enfim, daí tá tendo guerra em Wakanda e tal. E aí a gente corta pra lá onde tem a Pedra da Alma. E o Caveira Vermelha tava lá, gente. Mano, eu fiquei achando esquisito, cara. Porque quem deveria estar lá, se não me engano, era a Morte. Sim. Pegar o Caveira. Por que que o Caveira Vermelha? Mas faz sentido, ele faz sentido, porque no primeiro Capitão América ele pega o Tesseract e ele começa a desaparecer, ele some, né? E ele fala que uma vez ele teve uma joia do infinito nas mãos e ela baniu ele pra esse lugar. Ah, sim. Só que eu acho esquisito que assim, o que baniu ele foi o Tesseract. Baniu e deu emprego, né? É, basicamente, né? Deu um subemprego, né? Ele, não me bane ele assim, é o gente. Faxineiro do McDonald's, praticamente. É tipo isso. E, assim, não deveria ter sido a Pedra da Alma, então, banir ele pra aquele lugar e ser o guardião dela mesmo? Sei lá. É. Porque o Tesseract tava na mão do Loki, assim, tipo, o Loki foi lá, pegou o Thanos foi lá, pegou o Tesseract, sei lá, brotar o Caveira Vermelha morto. Isso é. Caralho, ia ser triste, né? Imagina, ele pega assim, cai um bicho morto do lado. Exatamente. Mas enfim, e aí tem a troca, né, cara? Que a Gamora começa a rir e fala, que você não ama porra nenhuma. Ele olha pra trás chorando. Ô, aí, você não é pai, aí, não, hein? Aí ela já vermelha. Ela já pensa, filha da puta. aí o Caveira Vermelha, né? Aquelas lágrimas. Ela... Lágrimas? E aí o Caveira Vermelha fala... Até então fala, ela pensa que ele tá chorando porque não vai conseguir. Aí o Caveira Vermelha fala essas palavras. Não são por ele. É. São por você. Puta, nessa hora no cinema... Que cena paia, só fala, essas lágrimas não são por ele. Aí ela... Tan, tan, tan. E aí o Thanos... Fei! Tá ligado? Nossa, só o Vral na menina. Jogou. Não, não estourou porque eu regulo bem aqui o bagulho. Ele zuniu a menina de cima do penhasco. Exatamente. Tipo, voa, borboletinha. Exato. Fiquei chateadão. Vai véio, lá, vai. Filhão, tá ligado? É. Vai, filhão. Ai, o bom é que ela vai voltar com uma criatura azul. Quê? Ela é a bichinha do Avatar. Exato. É. Ah, é. Aí a gente tá lá, beleza. Enquanto isso, o Stark, o Peter e mais os Guardiões estão lá no... E o Doutor Estranho. E o Doutor Estranho estão lá em Titã. Sim. Aquela Titã destruída. E o Thanos vai atrás deles. E a guerra em Wakanda continua acontecendo. Só que dessa vez o povo tá atrás do Visão. Visão fugindo, blá blá blá. Visão toma facada. Acha? Não aconteceu isso ainda não. Aconteceu isso. Foi no começo do filme. Não, não. Não, até essa facada. Mas depois lá em Wakanda ele toma outra, né? É que na verdade em Wakanda é uma puta lança, né? Não vou traçar paralelos. Mas essa luta em Wakanda eu achei um desperdício, sabe? Podia ter sido muito melhor. Na verdade, o Thor, do jeito que ele chegou, ele podia ter resolvido tudo num segundo. Se ele tivesse uma mina melhor. Se assim, realmente tivesse um mar de negro chegando, não um Termópilas, chegar assim o Thor e destruir todo mundo de uma vez, porque ele é um deus e foda-se essa merda. Ele tem poder sabe? Pra porra, essa mas merda é muito mesmo. Foda aqueles bichos tentando entrar, isso quando o campo de força tava fechado, eles tentando entrar e daí passando o braço era cortado, decepado, cara. Nossa. Era da hora. É muito louco. Mas assim, ficou meio Termópilas, tipo, entrando pouquinhas. Que eu tô dizendo, se eu nasci 3 anos, vai tomar no cu também. Pô, 3 anos é do caralho. Você chegar vários caras que são super-heróis pra caralho, ou que tem tecnologia pra destruir 2 mundos e meio em 5 segundos, e não dá conta de matar aqueles bichos entrando um a um. Verdade, hein? Eu acho um desperdício. É, não foi entrando. Uau. É, foi mais basicamente, vai. Uma coisa. O que é que tá? Depois eles tiveram que abrir o portal, porque eles estavam dando a volta. Sim. E tipo, se eles conseguissem passar lá, ia foder tudo. Ah, mas é essa parte do 1-1 que eles abriram pouco, sabe? Tava entrando poucos então, de uma vez. Lembra que eu falei que a hora que apareceu esse bicho, eu falei que eu já tinha. Não, bicho. Eu falei que eu já tinha visto ele antes. Esse mesmo bicho que é guiado pela Fúria e só quer matar, ele não aparece no Guardiões da Galáxia? Em uma cena do cara da flechinha? Uma das últimas cenas do 1. Cara, te falar que eu não lembro do primeiro filme do Guardiões. Ah. Esse bicho aparece no Guardiões da Galáxia, se eu não que me engano. Bicho. Sem nada esse não, bicho que eles soltaram lá em Wakanda. Eu acho que não, hein? Que eles têm guardado alguns na nave e vai soltar pra pegar não sei quem. Eu tenho a impressão que não, mas eu não lembro. Eu não lembro. Temos não. Que ver, temos que ver. Mandei mensagem no WhatsApp, ouvintes. Zip zap zopperson. Aí a gente corta pra Titã. Aí sim, saiu uma batalha fodida. Porra. Velho, e, ó, lá, gente, putaria rola. Eu quero defender o Star-Lord. Ele é tonto? Antes de mais nada, a parte da lua é o negócio mais fantástico do universo. Puta, que ele só, tipo, pega assim a mão e meio que puxa. Nossa senhora. É verdade. Ah, inclusive, verdade. Tem um canal no YouTube, Because Science, que ele explicou essa cena da lua. Ele, cientificamente falando, assim, fazendo todos os cálculos da física do bagulho e tudo mais, e é razoavelmente bem feito aquilo lá. Sim, sim. Porque assim, ele não puxa a lua. Ele solta lascas da lua. Não, se não me engano, estoura a lua. O poço gravitacional destrói a lua. Ele puxa a lua e ela destrói através da gravitação meteoros, e cai tudo. E é fantástico. Porra, não, é aquela. Realmente, aquela batalha. E mais bolinha de sabão. E o Peter dando aquelas porradas. Ele, soco mágico. E daí ele entra no portal do... Nossa, essa cena é muito boa, velho. Chute mágico. Não, e o Doutor Estranho tá fantástico nessa puta luta. Merda, tá... Puta merda. Nossa, ele abrindo os bração e fazendo show mó louco. Mas assim, eu até entendo a relação do Star-Lord. Só que, velho... Mano, assim, eu não quero fazer nenhum comentário ofensivo aqui, mas, velho... Ele foi burro. Não tem justificativa, sabe? Ah, mas ó, calma. A gente conhece o gênio do Star-Lord desde o primeiro Guardiões da Galáxia. Sim. Que ele é mala, mas que ele se apega para um caralho. Mas assim, do tipo, você quer matar o cara, espera ele tá desarmado, né? Né? E aí... Você vai tentar dar um soco no bandido com ele com uma R7 porra, na mão? Mas é muito foda. A ETzinha lá segurando a cabeça do Thanos e ela falando, porque ele está... Ele tá de luto. Ele está de luto, tipo... Aí ele ficou putaço pra caralho. Nossa, mano. Puta merda, cara. E daí o Peter Parker quase tirando e o Star-Lord dá uma porrada nele. Pô, na moral, no cinema eu fiquei muito puto com essa cena, velho. Fiquei, tomar no cu. É, mano. Já imaginei que ia acontecer. Eu não consegui ficar puto porque eu já dava pra saber que ia ser aquilo. Mas depois eu aceitei, tá ligado? Aí depois eu cheguei aqui no Suede, o Rafa tava assistindo com o Suede e chegou nessa cena, eu fiquei puto de novo. Aí o Thanos pega a pedra o Thanos recupera a manopla e pega a pedra do tempo. E aí ele faz um pacto com o Doutor Estranho, né, pra pegar a pedra. Doutor Estranho falou, não mate o Stark, eu te dou a pedra. E a fala do Doutor Estranho pro Stark era a única maneira. E antes da luta, ele falou, eu fiz os cálculos aqui, tem sei lá quantos milhões de possibilidades e você só sobrevive em uma. Exatamente. Então ele fala que era a única maneira... Dá a entender que tem que ser esse jeito, tem que acontecer tudo pra depois salvar. Exato. Aí a gente volta pra Terra, em Wakanda, E tá... Não só a gente, mas o Thanos também. Exato. O Thanos volta também e, tipo, a Feiticeira Escarlate destruindo a pedra. Nossa, isso é muito pai. E o Visão? Um pouco antes, o Visão vira pra ela e fala... Ele está aqui. Ele chegou, aliás. Uhum. Você tem que destruir a pedra e tal. Porra, mano, nossa. Essa cena é doida. E aí ela vai lá, destrói a pedra uma vez. O Thanos usa a pedra do tempo. Volta no tempo. Ele fez curso com o príncipe da Pérsia, né? É, exato. Tava com areinha sobrando, voltou no tempo com a pedra do tempo. Mas na hora que ele cai. É mó triste, cara. Na hora que ele cai, tipo. Sério. Cinza. Cinza mesmo, não cinzas. É, cinza. E a cena da cabeça dele destruída e ele caído cinza no chão. Mano, é muito pesado. Mó bad vibe, velho. É muito pesado. A mamãe que levou o filho pra assistir no cinema, cara, se ficou muito chateada com esse filme. Você arrependeu que quis o dinheiro Disney, de volta. Vamos assistir. É, heróizinho, né? É. Igual quando, antes de sair o primeiro... Na verdade, quando estreou Deadpool e Matão, fui na estreia. Nossa. Aí eu lá fora, assim, esperando na fila, tá? Uma fila gigante. E tinha o cartaz do Deadpool, aí a criança chegou: ah, mamãe, eu quero ver o filme do Homem-Aranha. Eu acho que não entrou. Que dó, mas enfim, mano. Thanos pega a pedra, eis que vem um machado girando e acerta o peito do Thanos. O Thor chega lá e empurra mais um pouquinho. Como que ele fala mesmo? Você devia ter mirado na cabeça. Não, o Thor fala... Cara, você vai pagar pelo que você fez. Você vai pagar pelo que você... Eu disse que você pagaria. E daí ele enfia mais. E daí o Thanos... Nossa, Thanos quase morreu lá, respirando fraco, tá ligado? Você devia ter ido pra cabeça. Nossa, daí estala o dedo. A sonoplastia nesse momento. É que nesse momento que ele dá o estalo, ele acorda dentro da Pedra da Alma. Sim. Uhum. Mas nessa parte pra frente é um negócio fantástico porque não tem música. Exato. Sim. Não tem som de bichos. E sabe? Você escuta o vento. Só, essa parte dá um desespero exatamente. Cara, os caras trabalharam muito bem a trilha sonora desse filme, porque nessa parte não ter som nenhum. Não, e o Thor é um bagulho absurdo. E o Thor gritando: que você fez? Sim, né? Caralho. E daí ele vai dar um passinho pra trás, entra dentro da Pedra da Alma, chega lá, a Gamorinha. Você conseguiu o que você queria? Ele só balança a cabeça, confirmando. A que custo? E ele. Tipo, aliás, o que isso te custou? E ele fala: custou tudo. Tudo. Porra, velho. Oh, e aí do a caralho. Gente termina com todo mundo virando pó. A porra do Homem-Aranha, se você não percebeu, gente, o Homem-Aranha foi o único que sentiu a morte. Isso eu falei, mano. O Homem-Aranha tem o sentido aranha. Pode ver que todo mundo morreu assim, do tipo, do nada, eles. Ué, puf, virou. Não, o Homem-Aranha começou ainda não tô bem, não tô bem, tá dando merda, então, o que aconteceu? A ETzinha ainda virou. Aconteceu alguma coisa, porque ela é perceptível. Sim. Uhum. Mas o Homem-Aranha sente. Ele sentiu dor pra caralho cena naquela foi parte. Improviso. Foi improviso. Por isso que o Tom Holland é melhor que aquela porra daquele Tobey Maguire. Chupa, João. É, Tobey Maguire vai improvisar e faz dancinha. Exatamente. Ele tá estalinho com arminha. Que eu gosto. O Tom Holland chega, abraça o Stark e fica: I don't wanna go, chorando e tal. E de repente ele no chão. E vira pó, e daí, tipo, gente, para um caralho, vira pó. E aí vem o Mother. O Groot vira pó, velho. O Groot vira pó. Mas e a última frase do Groot. Você sabe o que ele disse aquela hora? Não. Ele virou pro Raccoon e falou: pai. Caralho. Nossa, velho. É, porque foi o Rocket que plantou a muda do Groot, né? E isso aí é real mesmo, que o diretor do filme postou isso no Twitter. Nossa, caralho. Mas tem um detalhe aí pra você ficar feliz, velho. O martelo do Thor é feito com parte do Groot. Ah, o Groot fez poder ser plantado de novo. É, então. Uhul. É só dar uma lasquinha ali. Mas enfim. Aí, né? Pera aí. Aí, nego, vira pó. Vem o Samuel Jackson. Tá, calma. Antes mostra o Thanos. Porque ele disse, né? Que quando ele terminasse. Ele ia querer descansar. E ele vira fazendeiro. Daí mostra a manopla tudo fodido. E ele realmente vira realmente fazendeiro. Porque ele usa a armadura de espantalho no meio do campo lá e fica lá assistindo o pôr do sol. Ele entra no paraíso. Filha da puta, dá um sorriso no final. Lá ele entra no paraíso do Tíssimo de Jeová, né? Mas assim, a gente até faz carinho no leão e brinca com os macacos comendo. De certa forma, banana. Você até pensa, pô, o Thanos tem o seu motivo, sabe? Ele pensa pelo bem do universo, de certa forma. É porque assim, faz sentido, né? Mas ele fez da pior forma possível, porque Porque se você realmente fosse fazer um controle populacional desse tipo, você se livraria de 90% das fêmeas. Sim. Que na real, você cortar na metade, o homem vai lá, se você livrar de quase todos os homens, um homem pode fazer 300 milhões de filhos de uma vez. É aquele negócio, tá? Se você, o problema é a quantidade de pessoas, só você transformar, sei lá, 70%, 30%, não precisa nem se livrar, só transformar todas as mulheres em férteis. É, mas assim, ó, estamos chegando num ponto do nosso planeta. Eu tava vendo, eu não lembro que canal no YouTube eu tava vendo, que falou que em 1900 e alguma coisa a gente tinha coisa de 1 bilhão de habitantes no planeta. E tipo, menos de 100 anos. Bilhão pra... A gente tá batendo em 7 agora? A gente tá batendo 7 bilhões. Né? Ou seja, nossa, a gente precisa 8. De um Thanos, gente. Mas enfim, aí depois daquele pós-crédito bacanudo, tá lá o... Nick Fury, dirigindo com a... Esqueci o nome dela. Não, ninguém sabe o nome dela. Que infelizmente não fizeram um pôster dela também, porque ela morreu. Que pai. Pô, ela e foi repente, a carro, mulher lá do How I Met Your Mother. E de repente um carro bem na frente deles. E aí, porra, é essa. Aí ele vai trazer. O motorista tá bem, pô. O Nick Fury já vê que tá dando bosta, olha pra parceira dele e ela tá desaparecendo. Pó. Vai lá, corre, pega um pager, manda uma mensagem. Mother. E vira ele pó, falando motherfucker, cara, mó foda. E aparece o brasão da Capitã Marvel. Sim. Aí você sai do cinema, tipo, caralho. Aí eu tenho dúvidas. Vou falar. Primeiro, o Nick Fury, o que, que ele é? Ele é agente. Ele é o chefe da SHIELD. Ele é o chefe da SHIELD. Tá, verdade. Ele aparece. E ele no... que juntou os Vingadores. Não, ele não corre. Ele aparece em todos desde o Hulk. É que eu lembro do rosto dele. Ele faz parte da Liga da Justiça. É que assim, ó, eu vou ter que dar uma spoilada aqui de Capitão Marvel. Não dá porque eu não vi. Não, é só... Acho que só você viu daqui, na verdade. Então, não, me tira uma outra dúvida. No Capitão Marvel, mostra que o Nick Fury era um policial normal. Ah, isso tudo bem. Então, após Capitão Marvel, ele para e pensa, eu preciso... Mexer com a coisa tá ficando tretosa, né? A coisa tá ficando treta e tal. E tipo, aí... E lógico, né? Tem um momento do pager no filme da Capitã Marvel. No filme da Capitã Marvel tem alguma referência ao Pulp Fiction? Ele fala motherfucker várias vezes. É, porque no... O ET, o Screw tomando milkshake no copo, fazendo aquela cara que o Samuel Jackson faz. Que faz. Na verdade, ele bebe Sprite, né? Uma outra dúvida. Onde porra tava a Capitã Marvel que não, já não tinha sido chamada pra esse rolê aí? É, isso eu também posso falar que não é um spoiler, que a Capitã Marvel, antes dela ir embora... Ela foi embora. É. Porque... Mas ela já não pertence à Terra, isso é fato. Ah, tá. Isso no trailer mostra e tal. E antes dela ir embora da Terra, porque obviamente o filme teria que vir pra Terra em algum momento, ela vira pro Nick Fury e fala, só use quando for de extrema urgência. Entendi. E daí, como ele tinha acabado de formar os Vingadores no primeiro filme dos Vingadores... Eu acho que ele não sentiu tanta necessidade. É, ele já tinha. Ele ia esperar até o final, né? Porque, exatamente. Já assim, tinha o time fodástico dele. É, tinha um time fodástico que ia dar conta da Terra, mas quando o bagulho desse uma treta universal, que você fica, que porra, foi o caso, tá ligado? Vão chamar aqui e resolve as tretas. Ela joga de Game Shark, gente. Ela joga. Mas vamos lá, o que esperar desse próximo filme? O importante é dizer o seguinte. Talvez a gente possa esperar um pós-crédito que envolva as franquias que estão de volta na Marvel, né? Se como pode. X-Men, como Quarteto Fantástico. Só uma perguntinha, já caiu do caminhão o Capitão Marvel? Não, ainda não. Tá. Quando cair, você acha uma pista protesto. Aí e pega pra mim. Protesto. É nóis. Eu também quero ver. E... Então, assim, acabou de se concretizar a compra... Da Fox pela Disney. Então X-Men e Quarteto Fantástico voltam pra Marvel. Só que provavelmente não vai ser nesse filme ainda. Mas pode ser que venha um pós-crédito. Talvez. Nem que for computação. Porque sabe? O pós-crédito normalmente eles terminam poucos dias antes de lançar o filme, né? Exato. No primeiro. Primeiro Vingadores? Sim. Primeiro Vingadores, eles filmaram pós-crédito coisa de uma semana antes de soltar. Caralho. O filme. Que doido. Então, podemos esperar algo de X-Men ou de Quarteto? Ou de Quarteto. Sinceramente, tomara. Surfista Prateado. Era isso que eu ia falar, de surfista. Aquela teoria lá também do Hugh Jackman, que teve aquele problema no Google, entre aspas, problema. Que quando você procurava por filmografia do Hugh Jackman, que mostrava que o último filme que ele fez foi Vingadores. Pois é, né? Podemos esperar alguma coisa? Não sei. Espero viajar no tempo. Porque mas, eu vou... fato é, saiu recentemente posters de todas as pessoas que morreram e pessoas que não morreram na Guerra Infinita. Sim. Sim. E no poster do Visão... Os que morreram, o pôster é em preto e branco. Exato. E os que não morreram é colorido. E no pôster do Visão, ele é preto e branco com uma linha colorida. Bem pequenininha. Sim. Você não presta atenção nem dessa vez. Que porra é essa, gente? O que vocês esperam? Ele vai reconstruir ele. Então, não sei se seria a reconstrução. Ah, sei lá. Mas ele pode verdade, ter né? muito... Ele deve ter backup em todo lugar, tá ligado? É, isso que eu imagino. Que, assim, reconstruir não vai, mas eles provavelmente vão atrás de buscar a inteligência artificial dele pra dar uma ajuda. Não, mas ele não virou pó. Ele só morreu. Ele só morreu na hora que tirou o negocinho dele lá. Mas ele virou cinzinha lá, tudo mais. Não, quem virou foi a... Não, animal, cinza. Ele ficou cinza, assim, depois que arrancou sim, a pedra. Ah, sim, mas ele não virou pau. Tipo, os arquivos dele tá ali ainda. Dá pra dar backup no PC? É, eu não sei como funciona um... Caralho, a Torre Stark, cacete. Tá deve, ter um, lá. Deve ter um pendrive, tipo, de recuperação, sei lá. Mas, enfim, a... O que a gente já sabe também através dos trailers? Que o Homem-Formiga tá vivo... E vai entrar no cu do Thanos. Seria muito interessante, mas... Nossa, cara, eu queria muito que eles... Só, ah, vamos, já que os fãs querem, vamos mudar e foder a franquia inteira. Eu queria muito. Não, o jeito mais simples de matar o Thanos assim é o Homem-Formiga entrar na orelha dele e expandir. Sim. Explode a cabeça do Thanos, acabou. Exato. Ele foi pra cabeça, ao contrário do Thor. É que no cu é mais engraçado. Mas enfim, temos o Homem-Formiga vivo. Temos... Só que é que tá. O Homem-Formiga, no final do Homem-Formiga e Vespa, ele tá no Reino Quântico. Sim, aí ele sai... E a Vespa morre lá, né? A Vespa vira pó e o Hank Pym? Sim. Vira pó também. É, o próprio. Mas eu não sei como é que ele sai de lá, gente. Então, isso é algo que a gente vai saber agora, provavelmente. É dito que vai haver uma viagem no tempo aí. Já pensou? Se ele com certeza. Se ele ficou lá, tipo, 50, 60 anos, aí ele descobre como voltar no tempo e ele fala, galera, descobri um negócio muito louco. Ia ser uma bosta. Por quê? Não, velho. Não é legal isso. Ah, eu acho que não é legal. Uma coisa legal do trailer também, o último trailer que saiu que mostra a Capitã Marvel, que o Thor vai e puxa o machado, sim, assim, do lado da cabeça dela, ela não se mexeu porque o Thor não acerta na cabeça, então ela ficou sossegada. É verdade. É verdade. Opa, esse cara... Ele se lançou no trailer. Entendi. Mas enfim, a gente sabe que o arqueiro tá vivo e virou Ronin. Aquela espada lá, muito louca. Natasha. Natasha Romanoff, que é a Viúva Negra. É, basicamente todo mundo que era da formação original. Né? Não, o Capitão América, porque ele é América. Exato. É, lógico. Pô, a Viúva Negra, ela só luta. É. Ela, na verdade, ela foi treinada pra ser uma máquina de matar. Entendi. Aí ela mata, mas só lutando. É, ela quando era criança era a Hit Girl. Entendi. É tipo isso. Pra levar pra um âmbito de crianças que você gosta. Jota. Mas enfim. E aí, no trailer, a gente... Porra, o trailer tem muito pouca coisa, é difícil confiar em trailer. Sim. Mas a gente começa com o Stark mandando uma mensagem pra Pepper. Falando que ele só tem... Como que é? Mais as comidas acabaram, a comida acabaram faz 3 dias, a água 2 dias e o oxigênio acaba tipo em 15 minutos. E há uns tempos atrás, no fim do ano passado, vazou uma foto da Gwyneth Roupinha. Com uma roupa de tipo Iron Girl da vida aí. Yeah. Não, que eu não duvido, porque pelos posters, obviamente, você já vê que ela tá viva também, né? Porque no final do Vingadores não mostra. Sim, sim. É, só que você tem o seguinte. Quem pode buscar o Stark? Capitã Marvel encontra ele no caminho. Ou ela simplesmente vai atrás dele. Ou pode ser a Pepper. Depois que eu comecei a pensar. Eu acho que é mais fácil a... Como é que chama a irmã da Gamora? Então, mas ela já tá com ele. Isso é, ela já tá ela já tava em Titã com ele. É, ela tava, e ele na nave. É verdade. E... só que é que tá. Por ele tá perdido na nave, perdido no espaço sozinho, será que ela não meteu o louco e falou, já que já deu bosta, eu vou vazar daqui, e deixou ele sozinho? Ela é um robô, ela não precisa comer. Exato. Também, né? Então, mas eu acho foda, mas eu acho foda até essa teoria da Pepper e buscar ele, porque, tipo, ele tá meio que perto de Titã, tá ligado? E, sim. E Titã é longe pra caralho. Sim. Ah, mas longe pra caralho em que escala, sabe? Da Marvel que se foda. Titã é a lua de Júpiter, caralho. Exatamente. Agora, uma coisa que pode ser também, aquela nave que ele aparece é a nave dos Guardiões. Dos Guardiões. O Rocket tá vivo. Só que ele não tava lá com eles. É, tava, ele tava, ele, não, Thor. Ele tava na Terra. Sim. Mas ele pode saber como achar o Stark, visto que a nave é deles. Ele deve ter um distress, alguma coisa assim, que ele aperta e a nave volta, sabe? Pode ser também. Tipo, drone hoje em dia tem isso aí. Então só aí a gente tem três teorias de como o Stark volta pra Terra. Agora, eu não sei. O Tony Stark pode construir um teletransporte, sei lá, e... No trailer, like o povo fica, ah, porque mostrou o Stark já na Terra, gente. Não, quem? Gente. É meio óbvio, né, cara? Gente, o Stark tá na Terra porque todo dia eu dei play no trailer pra os 15 minutos durarem pra sempre. Que? Eu falo que ele não quer. Eu ia falar alguma coisa séria, esqueci só pra deixar você falar merda, velho. Mas, ó, porra. Porra mesmo, eu esqueci o que eu ia falar, só por causa das piadinhas do João. As pessoas ficam, ah, caralho, mostraram o Stark e tal, gente. Era meio claro que, né, que ele ia voltar pra Terra, né, cara? É, eles não iam assinar um puta contrato com o Robert Downey Jr. pra deixar ele num cubículo verde, né? E morrer. Exatamente, porra. Então, era muito óbvio. Agora, tá, ele volta pra Terra, que mais mostra um trailer ali. Ah, tem uns bagulhos explodindo e a galera, o arqueiro verde então, lá no corredor explodindo. Explodindo. Eu achei meio fake, parece fake news. Pode indicar... Por que eles atacariam a Torre dos Vingadores? A Torre não, agora a mansão lá dos Vingadores. Cara, se for ver, agora não tem mais motivo pra ataque nenhum. Então, exato. É mó louco, eu tive que ver essa cena e falei, mano, o que tá acontecendo nessa porra? Nessa hora, nesse momento... Mas é que tá, pode não ser o tempo atual, aquilo lá. Pode ser outra dimensão. Exatamente. É... Ou outra... Nesse momento, período, o surfista então. Já é bonzinho? Não vai ter surfista. Mas surfista não existe por não, enquanto. Não tem, mas lembra universo. Que pode ter. Mas não tem. Mas canonicamente no MCU não tem nenhum histórico de surfista. Não tem como falar. Se ele aparecesse, ele não ia ser não é bom do mal. É, exato. O surfista não é do mal. Ele só não. Ele não se importa com as pessoas. Ele é Dr. Manhattan. Depois ele começa a se importar um pouquinho. Ele é você. Ele é Dr. Manhattan prateado sem pinto. Com uma prancha mó da hora. A prancha é top, hein? Agora. Eu acho que o Groot pode voltar sendo plantado. É, Groot. Sim. Só que ninguém aguenta mais Baby Groot. Puta merda. Isso que é o problema. Baby mesmo. Ok, mas o Groot adolescente vai tomar no cu, cara. Então, pra ficar adolescente vai uns dois filmes, né? Pra quê? Não aguenta, né? James Gunn só vai fazer mais um, gente. Pois é. Então, Guardiões da Galáxia 3, Groot adolescente de novo. Putz. Eles podem ter algum remedinho mas lá. Mas é uma teoria que não é o mesmo Groot, né? Não é. Pior que não é. E não é remedinho, é fertilizante, é uma planta. É, tipo um fertilizante, uma erva mágica lá pra ele crescer. Eles vão pegar rapidão. O Matt Damon pra cagar lá em cima dele. Como eu tinha falado lá, existe a teoria do Professor Hulk. Que eu acho mó legal. Sim, sim. Até naquele aquela primeira imagem que vazou de todo mundo uniformizado e tal. Aqueles uniformes aquele azul. Hulk, ele tá com uma cara muito humana. É, mas tá usando roupinha, assim, né? Então. Colocar roupinha no Hulk, caralho. Tiveram vazamento de brinquedos. Sim. É, com a roupinha branca. E sim. Pelo que eu tô vendo, realmente vai ter o Dr. Hulk. Isso é bacana. Isso é legal pra caralho. Uhum. Porque é a força do Hulk com a inteligência do Bruce Banner, cara. Sim. Pois é quando ele realmente chega aos bons termos, é um né? Socão calculado, sim. Mano. É quando socão o Hulk calculado. Usou o clinho, né? É. É da hora. E eu só não sei se vai usar, né? Porque o Banner não usa, então. Isso é antes dele virar um capial e comer a família do Wolverine, né? Exatamente. É verdade, mano. Aí, eles estão com aquela roupa. Aquela roupa. E o Homem-Formiga tá com aquele camburão que ele usou no Homem-Formiga e Vespa pra entrar na. Nem naquela empresa. Não, porra. Dimensão não, quântica. Ah, na dimensão quântica. Ah. Por que que serve aquela roupa, gente? Eu não sei, ela é meio bizarra. Espaço? Meio aleatória. Pra encolher será e aumentar é junto com ele? Então, é o que. Eu acho que é mais fácil espaço, porque provavelmente eles vão atrás do Thanos, que deve estar em Titã. Fazendo o quê? Mas tem planta lá onde ele tá. Titã não tem planta. Você não sabe, caralho, é filme. Vamos lembrar de um detalhe aí. No planeta dos anões, do anão, né? Na estrela lá. Tinha uma luva. Tinha o molde da manopla. Sim. Então, tipo, qual que é a lei das histórias? Não apresentar um objeto se ele não for ser usado? Isso. É, e se você levar pelo histórico da Marvel, desde o primeiro Toy, o caralho, quase já começou a mostrar a manopla do tipo, isso é uma bosta qualquer, sabe? Exatamente. E mostrava uma coisinha aqui, outra ali, aí a pedra no Guardiões que ninguém sabia o que que era. Que era, na verdade, a pedra no próprio, Tesseract, no primeiro filme dos Vingadores. Você fica, mano, que porra aí? É essa, sabe? Ok, uma pedra, ok, e aí? O que é o Tesseract? É a pedra do espaço. Ah, tá. Você tá nos pega do Loki logo no começo. Você tá perguntando o que é um Tesseract ou o que é o do filme? O Tesseract, é o que é o Tesseract, é. Ah, tá. É a pedra que o Loki dá pro Thanos logo no começo do filme, caralho. Eu não sabia que o nome dela era Tesseract. Porque ele guarda a joia do infinito dentro da pedra. Enfim. E aí o que acontece? Tem as apostas quem vai morrer, né? Todo mundo. Roleta russa. Eu acho que não é todo mundo, não. Eu acho que em algum ponto do filme pode ser que morra todo mundo. Seria louco, mas a gente só sobra um. Mas. Não, tipo, uma outra realidade que mostra alguma coisa assim. Mas aí o dedinho, aquele momento que o dedinho de alguém que vai voltar no tempo tá baixando, clica, volta tudo e recomeça. Não, eu acho que assim. Capitão América vai se sacrificar pra Pedra da Alma. Essa é a minha aposta desse filme. Não, o Capitão América vai se sacrificar, óbvio, porque é a América, né? Sim, é, mas tem que ser o heróizão foda. Ele vai se sacrificar pela Pedra da Alma, por quê? Porque ele não tem nada que prende ele no presente. É, a mulher dele morreu de velho. Exato. Nossa, é mesmo. Os outros, cada um tem alguma coisa. Sim. Ixi, verdade. E o Stark prometeu passar a lua de mel com a Pepper, então. O Thor não tem porra nenhuma. Agora ele tem um guaxinim só. Mas eu gosto do skill. Mas não, uma lebre. Ele tem uma lebre. É, eu gosto da lebre. Gente, o Loki morreu mel. Eu espero muito que sim, cara. Eu não aguento mais ele voltar. Não. Ele é o rei da trapaça. Porra. Exato. Ele é o deus da trapaça. Mas ele fica voltando, eu fico puto. Porque eu gosto dele, mas eu não. Tipo assim, porra, seja canônico, cara. O que é? Aquela relação abusiva? Você, eu te amo, mas eu te odeio. É, eu te amo, mas você está me batendo. Eu te amo, mas você está vivo. Eu abortar o meu filho por causa do. Cala a boca, João. O João tá muito empolgadinho hoje, cara. O que tá acontecendo? Mas enfim. Minha aposta é que ele vai se sacrificar pela Pedra da Alma. O Stark vai morrer em batalha. Será? Ele não é. Acabou. Não tem contrato. Eu não sei. Na verdade, eu não sei se ele morre em batalha. Ou. Mas eu tenho quase certeza que ele vai continuar vivo. Só que ele, tipo, vai continuar vivo e vai se aposentar. O único que eu vejo morrendo desses aí é o Capitão América até agora. É. Então, pode ser que a Viúva Negra também, porque a Viúva Negra é um prequel, né? O filme que vai sair dela. Sim. Então existe a possibilidade dela morrer também. O Hulk, eu não queria que morresse, cara, porque eu queria um filme bom do Hulk. Verdade, eu acho que ele não morre. Verdade. Mas será que. Então, ele não morre, mas provavelmente não vai ser mais o Mark Ruffalo que vai fazer ele em outros filmes. Por que não? Porra, ele fez. Quantos Vingadores? Mas Guerra Civil. Mais o. Ah, não, Guerra Tron. Civil ele não tava, porque o ele. Tron. É, o Tron. Fez o Thor. O Thor. Então ele já fez filme pra caralho. Filme do Hulk mesmo ele não chegou a fazer, não. Não. Mas seria porra, top, ele foi o melhor Hulk. Então pra caralho. É foda não ter um filme dele, né, cara? Sim. Eu acho que vai ter, porque o Mark Ruffalo é um cara muito querido por todo mundo que assiste os filmes. Gente finíssima. Mas eu tô muito naquela teoria de. Eles voltam no tempo pra conseguir. Eles fazem uma manopla, voltam no tempo pra conseguir as pedras do infinito antes que o Thanos consiga. Só que aí tem que ver se o Tyrion Lannister não morreu também, né? Quem que é esse? É o anão. Verdade, pois é. Nossa, ele morreu, fudeu, velho. Deu ruim. Ele é o último anão. É. Porra, fudeu muito, mano. Como é que tá? Outra dúvida. O planeta da Gamora. O Thanos já tinha eliminado metade da vida daquele planeta. Morreu mais metade agora? Provavelmente, sim. Porque se ele já ia considerar metade do universo. Ah, mas é uma sacanagem. Não, mas eu fiquei pensando assim. Aí, gente, mais corte seco, mais problemas técnicos, né? Ok, então o que eu ia falar? Não faz muito sentido aquela parte no planeta da Gamora, porque a ideia do sacrifício de metade da população dele é aleatório. Entre ricos e pobres, não sei o quê. Basicamente, eles pegaram e escolheram metade do povo e fuzilaram. Então, na verdade, o critério foi: vocês estão do lado do Thanos ou não? É, não faz sentido isso. Não é, não é assim, aleatório. Você não vai pegar qualquer um e empurra. E assim, exatamente por não ter sido muito justificado esse sacrifício, tem mais motivo ainda pra considerar a metade do que sobrou. Sim. Mas assim, eu acho que fica bem claro, os que não vão morrer, obviamente, os caras que fizeram só um filme, Doutor Estranho, Pantera Negra, Homem-Aranha. É, o Homem-Aranha já tem filme pra lançar, né? Se ele morrer, até vai ser... Sim. Mó nada a ver. Não, o Homem-Aranha assinou pra 4 filmes solo. É, então é filme pra caralho. E o... Mas o novo Homem-Aranha se passa depois. Não, a gente não dá pra saber, isso que é foda. O Longe de Casa? É. Se passa depois, dizem, o Tony Stark tá vivo. Dizem que passa minutos depois desse próximo filme do Vingadores. Então o Stark não morre. Então. Eu não sei, porque, ó... É meio confuso, porque o Stark passa a indústria Stark em nome da Pepper. Sim. No trailer do Homem-Aranha Longe de Casa, chega o... Como que chama? O Happy. E entrega um cheque pro Peter, ou pra escola do Peter, não lembro. Em nome da indústria Stark, assinado pela Pepper. E o Happy vira pro Peter Parker e fala: você tá sozinho agora. Aliás, seus amigos estão em perigo e agora você está sozinho. O que você vai fazer? Esse agora você está sozinho, eu não lembro quem falou pra mim, mas... Porque o Stark não tá lá na Europa. Foi eu. Mas beleza. Então, mas o Stark tava na Índia e a armadura tava lá com o Peter, ajudando ele. Isso que é foda. Por isso que pode ser que o Stark tenha morrido. Talvez. Eu acho que ele morre, porque, tipo, ele não tem mais contrato. Não, acho que não é só questão de contrato. Contrato, porque... se ele quiser que termine o filme, lançou o filme, ele pode assinar. Exatamente, ele pode assinar esporádico. Exatamente, é. Talvez pra evitar spoiler do tipo que aconteceu com a Homem-Aranha, que já que ele vai assinar por tantos filmes assim, ele não vai morrer. E outro, exatamente, porque ele pode pegar e assinar um contrato pra ter um filme onde ele passa o manto. É ruim. Saca? Porque assim, é fato que eles não vão deixar de lado Iron Man, eles não vão deixar de lado Capitão América. Eles vão colocar substitutos. E é claro, porque tipo, até o Tom Holland, eu acredito que um dia ele vai ser substituído por um Miles Morales da vida. Tomara, né? Que eu curto o hein? Saca? Então é... O Capitão América já foi substituído pelo Falcão, se eu não me engano, nos quadrinhos. Sim, o Tony sim. Stark já foi substituído pela Iron Woman. É, mas sim. Eu acho que o Capitão América é o Bucky que pega. Acho que seria mais legal. Acho que não, cara. Ele não tem um braço e ele é escravo do povo de Wakanda. É, né? Ele pega feno. É, e qualquer coisa, o pessoal da Hydra vai lá, mostra uma fotinha pra ele, já fica maluco e ama e sai matando todo mundo. Já pira, então. É verdade. Mas assim, Suede. Eu? Você que não tem expectativa pra nada. Expectativa pro próximo filme. Vai ser legal. Porra. Outcast, fala alguma coisa melhor que ele, por favor. Mano, eu tô empolgado. Na moral, eu espero não passar raiva com cenas do tipo do Peter Quill no Thanos. Eu espero que o... Na moral, que vale a pena o dinheiro que eu vou gastar com esse filme, só isso. Expectativas de vidas e mortes? Porra, mano, na moral. É isso, nem... eu acho muito importante. Que nem vocês estavam falando, eu acho que o Tony Stark vai pro saco, mesmo. Eu acho que vai. Sei, cara. Tem muita coisa que me diz que sim, muita coisa que me diz que não. E eu acho que ninguém do Guardiões vai, porque vai ter o terceiro filme. Eu tô achando que, sinceramente, o Hulk vai brilhar pra caralho nesse filme. Mas eu acho. Só porque ele é radioativo, a redenção, né? Pá. Eu acho que é a redenção do Hulk. Ele tá uma porrada fodida no Thanos. Nossa, ele deve estar putão. E também assim, o Hulk não fez porra nenhuma no primeiro filme. Exato. No primeiro não, no último. Ele foi um cu. E é por isso que eu tô esperando pra ver o Hulk. Claro que ver o Bruce Banner na Hulkbuster foi do caralho, mas... Sim. Porra, ver o Hulk mesmo em ação seria top, velho. Sim. E é isso, mano. Só espero que valha a pena meu dinheiro. Pedro? Eu já tava comentando aqui junto, então... Minhas apostas já estão na mesa. João. Cara, eu ao contrário do Outcast, eu espero passar muita raiva, mas não passar raiva porque o filme é ruim. Mas eu gosto de um momento que o filme faz algo que você não espera, que te surpreende, que você fica puto, que você fica feliz, sabe? Dessa montanha russa de emoções. Eu acho isso muito da hora. Ah, eu espero, cara, que, tipo assim, sobre mortes, alguém que eu não espero, tá ligado? Porque o Capitão América e o Homem de Ferro, eu já espero que ele morra. Sim, eu espero que alguém que eu nunca pensaria morra. Capitão Marvel, tipo assim, o Thor. É, tipo isso, eu ficaria mó Capitão Marvel. Só que, tipo assim, aí... Capitão Marvel, eu acho que não, né? É, não. Mas sabe, aí tipo assim, nossa, aí você. Aí é um filme mais pá. Acho que seria louco. Sim, será que o Thor não morre e não passa pra. Pode ser. Pra tirolesa lá, esqueci o nome. É uma possibilidade bem grande. Tirolesa? É, a Valkyria. Aí, ó, mais uma dúvida. O Thanos usou as Pedras do Infinito. A manopla parece destruída. Mas será que ela funciona ainda? Não, eu acho que ela funciona, acho que ela tipo, ficou meio gasta, tá ligado? Não, mano, o Lavô tá novo, né? Então, Lavô tá novo, joga. O próprio anão. Cara, é a manopla, não é pinto. Véio. É, o próprio verdade, anão fala que a manopla foi feita pra conseguir controlar as Pedras do Infinito. Sim, então acho que deu uma zoadinha ali, mas ainda tá de boa. Mas aí que tá a questão do molde, que essa manopla provavelmente, verdade, assim... Ela foi feita pra resistir a usar as pedras, só que ele já usou. Sim. Já fez o serviço delas, então conseguiu usar, quebrou. Talvez eles façam outra pra poder usar de novo. Pra ficar mais top. Ou então, tipo, eles voltam numa dimensão que o Thanos tá lá vivo ainda com a manopla. Eles chegam com uma nova manopla feita pelo Tyrion Lannister. Rouba as pedrinhas dele e faz a mágica. É, seria louco. Sim. Só que daí ia ser uma puta treta tirar as pedras do Thanos de novo. Ah, tipo assim, é só não deixar o Peter Quill fazer cagada. É, fala que a polícia tá vindo. Fala pra ele, vai cuidar dos Velociraptor lá, que você é melhor não, nisso. Fala assim, olha a polícia vindo. O Thanos vai ficar meio assim, você pega as pedras na mão dele. Quando ele corre pro helicóptero, escrito não Thanos, não pode, né, deixar ele dar fuga no helicóptero não, senão já era. De que filme vocês estão falando? É de uma HQ, as HQ antigas, era tipo muito nada a ver, tipo, era muito, a polícia é o resposta pra tudo. É. Aí, tipo assim, os senhores lutando com o Thanos, cola a polícia, dá uma surra no Thanos. Dá voz de prisão e algema e leva dentro da viatura. E, tipo, ele dá uma fuga no helicóptero dele, pá. O helicóptero plotadão Thanos, assim, sabe? Ah, bom, eu falei o que eu acho. Eu tô muito, mas muito em dúvida em relação ao Stark. Que eu realmente... Por muito tempo eu fiquei, não, ele que vai se sacrificar e tal. Daí eu fiquei pensando, caralho, mano. Quem não tem nada pra perder é o Steve Rogers, né, cara? É. Não, e quem mais representa o espírito americano, exatamente, não sei quem, vai ser ele que vai morrer, cara. Eu não sei se ele morre por causa da Pepper. Seria muita sacanagem ele prometer uma lua de mel com a Pepper e morrer. Nossa, tá, né? Ah, depende, ela pode pegar cinzas assim e jogar no mel e tal. O que, que você levantou, filha da puta? Mas você tá gravando, viado! Senta, Lazarinho! Ok, eu tô desligando o microfone do João, ele não vai falar mais nada. Desliga aí, ó. Aqui, ó. Muta aqui, ó. Muta. Ele não, é um desliguei. Tá. Beleza. Caralho, mano. Caralho, João, vou até fechar aqui. Já que o João não quer mais falar, ô João, fica quietinho aí. Pós-crédito, o que vocês esperam? Porque pós-crédito, querendo ou não, pós-crédito é algo que todo mundo espera quando vai ver um filme da Marvel. Mas o foda é o que esperar, sabe? A gente, então, normalmente o pós-crédito é resultado do filme, a gente não sabe o que vai ser esse filme. Então, mas agora, pensando que a gente pode ter X-Men e pode ter Quarteto Fantástico, qual seria o pós-crédito? É isso que eu ia falar, mano. Foda. Na moral. Eu queria ver o Quarteto. Eu acho que é mais fácil o Quarteto mesmo. Eu acho que, mano, na moralzinha vai aparecer o Quarteto, se pá, mas que não seja o cagado igual ver esses tempos atrás. Não vai ser. Só que, eu tenho certeza que não vai ter Hugh Jackman. Porque então, ele falou que só vai fazer Wolverine se for nos Vingadores. Então, eu queria ver garras ali. Pô, seria top. Eu acho que é mais fácil ter no meio do filme. Será? É a declaração dele. Só faço Wolverine de novo se for nos Vingadores. Então, como é que tá? Nossa, velho do céu. Ele fazer o Wolverine nos Vingadores implica que ele passe pelo X-Men de novo. Essa que é a pica, sabe? Ou não, né? A gente não sabe o que esperar disso aí. Sim. Vai que ele aparece pra virar pozinho. Mas, porra, what? Imagina assim, no final do filme, parece um lugar escroto, assim. E aparece as garras. Puta, tipo, merda. Aquela luta da jaula de novo do X-Men 1. Ou aparece um novo Xavier, saca? Ô, mano, na moral, eu queria ver um X-Men bom, hein? Puta merda. Nossa. Puta merda. Tem um muito bom, cara. Chama Logan. Porra, esse é? Sim. Esse é do caralho. Exato. E... cara, só não sei mais o que falar, só o que sentir, cara. Eu também. A expectativa é grande. Eu não queria criar expectativa pra esse filme. Ah, não tem como, né, velho? Não tem como. Sai agora em abril, cara. Mas assim, se a gente fica pensando em tanta coisa que pode acontecer, tanta teoria. E agora com a concretização da Marvel e da Fox. É. Tanto pós-crédito. Nossa, tem muita coisa, cara. Tantas possibilidades. Nem que foi, não, mas não definiram quem vai ser o ator que vai fazer o Surfista Prateado. Mas joga ali um faz pedaço um boneco da. Em 3D, caralho. Exato, é. Sabe? É. Pega o Exterminador do Futuro lá do 2. Sim. E agora, só pra finalizar aqui, a Disney falou que vai rebootar absolutamente tudo menos Deadpool. Ah, Deadpool também é fantástico, não precisa de rebootar. E aí, dependendo quem estiver dirigindo as paradas, a gente... Ô! João! Você tá doido, velho? O João acabou de tomar esse porra aqui, gente. E vai tomar mais daqui a pouco. Vai ter Deadpool 3? Óbvio, certeza, cara. Certeza. Que bom, cara. Certeza. E eu acho que eles vão aproveitar o Ryan Reynolds por muito tempo. Vão. Deu e certo até pra caralho. O Ryan Reynolds, né? Gosta pra cacete, né? Sim, sim. Inclusive casou é o motivo pelo qual eu tô ansioso também pra assistir o Detetive Pikachu. Sim, demais. Então, e aí a gente. O novo MCU vai ser composto de heróis da Terra e heróis do espaço, isso é fato. Porque a gente vai ter Galactus, a gente vai ter. Sentinelas, a gente vai ter. Nossa, coisa para um ficaria cacete, um Galactus. Cara. Então, a gente vai ter coisa pra cacete, cara. Pô. Isso doido. Isso é muito bom. Mano, isso agora. Não, agora que você falou, velho. Porra. É, mano. Mano. Nossa, velho. E aquele filme do Gambit que nunca saiu, que ia sair? Né? Putz, mano. Agora é possibilidade real, cara. Ou enterra de uma vez pra não dar cagada. Exatamente. Ah, ou o Gambit é um... junto, saca? Ah, o Gambit é um personagem fodão. Se os caras cagaram no filme. Putz. Então, mano. Fica chateado, hein? O novo arco do MCU agora. Porra, só tem o que fazer sucesso, tá ligado? Só, não é, mano. É impossível, cara. E eu não tô com tanto medo de hype desse filme, porque os outros já provaram que é o mínimo que a gente pode esperar um filme muito bom. Exatamente, sim, e outra, sim. Guerra Infinita foi excepcional, esse daí não vai ser... É claro que assim, você nunca pode comparar um filme com o outro, óbvio, né? É lógico. Até porque é uma história contínua aí, mas você tem como tirar a base, né? Sim. Então é absoluta certeza que vai ser do caralho. Mano, na moral, esse filme vai começar chutando muito o cu, vai chutar seu cu o filme inteiro e no final você vai levar outro chute no cu nas pós-créditos e por aí vai. E tem a última cena do... Caralho, fugiu o nome, cara. O Stan Lee. Putz. Se não me engano, a última cena de participação dele foi pra esse sim. filme. Onde ele apareceu no último? No último? O último que saiu, que ele apareceu, foi Capitã Marvel. Ah. Mas no último Vingadores ele tava junto com aqueles... Como é que chama aqueles ET lá? Ele não era o motorista do ônibus? Era o motorista do ônibus. É. Mas ele também apareceu junto com os ETs no pós-crédito. Os observadores, isso. Sim, pô, verdade. Que da hora. E no Guerra Infinita? Não, Guerra Infinita, caralho. Os o ônibus do Peter, caralho. É? Ele era o motorista do ônibus do Peter também. Que ele vira pras crianças e fala, caralho, vamos parar com essa porra. Verdade. Parece que nunca viram uma invasão alienígena. É verdade. Parece que nunca viram uma invasão alienígena. Então, gente, a gente vai... E provavelmente vai ter homenagem pro Stanley de novo. No Capitão Marvel já teve. Vai ter homenagem pro Stanley. A gente vai chorar pra caralho. Tipo, vai dar Princesa Leia, cara. Eu chorei sim, pra posta. Sim, vai ser uma despedida, assim, de personagens que a gente acompanha faz 10 anos, tá ligado? Sim. Então não é pouca coisa. É coisa para um cacete, sabe? Então, gente, acho que é isso. A gente vai assistir essa porra e... Depois a gente conta pra vocês. Isso aí. O que a gente achou. Não se esqueçam de avaliar a gente no iTunes. Curte o nosso par. Senta lá, João. Porra, João. Seu microfone não será reativado. Se puder ajudar a gente no PicPay, a gente ficaria honrado em receber essas doações. Agora, a partir de R$1 pro cigarrinho do Suede na prisão. Inclusive, tá chegando, um abraço, hein? Pro Henrique Poussani. Henrique Poussani. Perdeu, ia gravar hoje com a gente. Porra! Ô, Henrique! Exatamente. Pô, você ia poder estar falando aqui sobre Vingadores com a gente, cara. Aliás, porra, quando que a gente gravou um cast assim sobre super-heróis? Acho que nunca. Nunca, foi mais legal do que imaginei. Teve alguns ao vivo que a gente começou a falar, não, vamos falar de várias coisas, e ficou tipo 90% só falando de herói. É. Assim, mas é... Mas era mais em cima de notícias e tal, não tinha nada de história junto, sabe? É. O E Se Fôssemos Heróis conta? É verdade. Acho que não, né, cara? Não, acho que é válido pra caralho, mais válido do que esse episódio. Agora imagina, o Super Vacilo podia estar no Vingadores. Puta Sim. merda. Ele ser o responsável pela morte do Thanos, né? Ele se alia ao Thanos. O Super Vacilo ia estar... É, porque ele ia conseguir muito pó. Mas enfim... Ia passar o Aécio, assim, tipo, bomba no chão, né? Gente, acho que é isso aí. E o que mais que a gente tem pra falar? Pô, sei lá, falar dos parceiros. Isso, podcast. Boa ideia, parceiro. Zoneando. Estalagem Nerd. Mesa Cast. É isso aí. E o que mais? Contato. Não. Ah, o grupo? Ah, manda um e-mail pra gente no contato@locomotiva26.com.br. E se quiser conversar diretamente com a gente, entra no nosso grupo do WhatsApp, que você pode encontrar o link aí na descrição do episódio. Junto com a Zelda? Não. É isso aí. Nosso link, o nosso grupo do WhatsApp, é o primeiro grupo do WhatsApp do Brasil a aceitar bots. Abrir braços aos bots. A Exatamente. Gente dá em cima dos bots e eles vão embora. Exatamente. Então, vem com a gente. Vem, vamos embora, que esperar não é poder. Não é querer, não. Não é saber. Enfim, é isso aí. Falou, gente. Cu. Show is over, close the storybook. There will be no encore. And all the random hands that I have shook, well, they're reaching for the door. I watch the backs as they leave single file. You stood stubborn, cheering all the while. I know I can be confident. I know I can be great. And I know this loser's living fortunate. I know you will love me the way. Most were being good for goodness sake. I'm on. universo todo.